Ele é bom rapaz, um pouco tímido até. Vivia no sonho de encontrar o amor, pois seu coração pedia mais, mais calor. Ela apareceu e a beleza dela desde logo prendeu. Gostam um do outro e agora ele diz que alcançou na vida o maior bem, é feliz. Só pensa nela a toda hora, sonha com ela pela noite fora, chora por ela se ela não vem. Só fala nela cada momento, vive com ela no pensamento. Até vivia no sonho de encontrar o amor, pois seu coração pedia mais, mais calor. Ela apareceu e a beleza dela desde logo prendeu. Gostam um do outro e agora ele diz que alcançou na vida o maior bem, é feliz. Só pensa nela toda hora, sonha com ela pela noite fora, chora por ela. Olá, ouvintes! Muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de 3 em Ponto. Comigo, Carlos Bonaparte, e com a Adriana Pequeno, que já está nos estúdios de Aveiro. Olá, Adriana. Olá, Carlos. Estou aí nos estúdios do Porto. Vila Nova de Gaia. Na nossa Antena Web. Exatamente. Na sede da Antena Web. Na sede da Antena Web. Na sede? E a partir do Canal 1. Já agora. Exatamente. Para o Canal 1. Mas é, mais um domingo, engraçado, Canal 1, dia 1. Exato, e um domingo que supostamente está muito frio. E pois. É bom para estarmos à lareira a ouvir o nosso programa de rádio com um chocolate quente. Também é ótimo. Por acaso, dá jeito. Sabes que eu estava aqui a pensar. E ontem vi uma notícia, não sei se tu acreditas nisso ou não. Mas sabes que este ano, ou seja, o ano 2013, acaba numa sexta-feira 13. Sabias disso? Não. Como assim? É. Mas este ano, então, dia 6 e dia 13 de dezembro. Era se foste tu, espantaste-te com... Ah, a sério? Que era para depois pensares que... Ah, afinal não, acaba dia 31 de dezembro. Pronto. Foi uma piada que eu já ouvi há muitos anos. E na altura eu caí. Ei, sabes uma coisa, Carlos, este ano, o ano acaba dia 13 de dezembro, acaba numa sexta-feira 13 e eu, ei, a sério, não sei o quê, depois é que comecei a raciocinar, peraí, isto acaba dia 31 de dezembro, não é dia 13, sexta-feira ou não, ainda há mais 18 dias, depois, caí na altura, caí na piada, pronto, enfim, não aconteceu mesmo desta vez, não. Sinto-me frustrado, vou admitir. Oh! Pronto, se eu fizesse a pergunta de novo, eu faço. A sério? Um lado atrás. Só para ficares contente. Muito obrigado. Não, mas não é preciso. Obrigado. Eu cá me aguento. Eu cá me aguento. Pois é. Ora bem, nós hoje temos uma novidade para dar aos nossos ouvintes, não é? Quer dizer, não sei se sabes o que é que eu estou a falar. Eu não. Não? Está bem. Estou igual a nossa. Eu estou à parte de tudo. Não, por acaso disto estás não à parte, mas a par. Mas eu digo mesmo aos nossos ouvintes. Então é o seguinte. Já que ninguém diz nada, portanto, isto é assim. Nós entendemos que se calhar vocês... Se nós chateamos um bocadinho mais, vocês dizem... Ah, parem lá! Mas vamos dizer alguma coisa, não é? Portanto, a partir deste domingo, dia 1 de dezembro, o programa 3 em ponto passa a ter 90 minutos. 3 vezes 3, 9. Pronto. Ou seja, na prática o programa já tinha essa duração, não é? na prática não dá balada. Nós não nos contentamos com 60 minutos. Nós somos de longa duração. Ora, nem mais. Ainda, por exemplo, da semana passada, que foi quando foste tomar a decisão, bem, ele não chegou a 1h30, mas chegou a 1h20. É isso. E há aqui uma edição que chegou aos 92 minutos. Há aqui uma outra que chegou a 1h29. 1h29. Passamos aqui uma só a 1h02, pronto, foi mais pequena. Lá devíamos estar com falta de tempo, falamos pouco. 1h34. Temos aqui algumas destas. De resto, não houve nenhuma emissão que a mais pequena durou 1h02. Houve duas que duraram 1h02. De resto, todas passaram bastante. 1h10, 1h20, 1h34, inclusive passa de 1h30. Mas pronto, por isso achamos por bem passar o programa para 90 minutos. Portanto, assumindo e concluindo, nós somos tipo aquelas pilhas de Duracell. E dura, e dura, e dura. Exatamente. Depois os ouvintes escrevem-nos: não, já chega, nós. E dura, e dura, e dura. Exato. O problema é que eles não nos escrevem. Pois. O problema é esse. Ai, ai. Mas pronto, os ouvintes podem escrever-nos. Eu gostava mesmo muito que nos escrevessem. Sabes que eu hoje estou muito feliz, sabes? Já te vou explicar porquê, depois da primeira sequência musical. Mas sim, estou muito feliz hoje e por isso vou deixar convidar os nossos ouvintes e tenho um feeling que desta vez vamos ter alguma... Se calhar não nesta semana, mas na próxima ou assim vamos começar a ter... espero eu, tenho essa esperança, começar a receber aqui alguns e-mails. Não vou insultar ninguém. Geralmente as pessoas, quando está tudo bem, não dizem nada. Quando alguma coisa corre mal, é que nos dão na cabeça. Eu já pensei, se eu começar a insultar aqui alguém, se calhar depois não lhe dizem alguma coisa. Ah, é tal. Ah, obrigado por vir o programa. Assim nisso. Exato. Mas vão lá, escrevam, mandem anedotas, qualquer coisa. Nós depois dizemos no programa, não há problemas. Mas escrevam-nos. Sim. Vão lá, nós estamos... secos. Eu gostava desesperados tanto. Por notícias tanto. Vossas. Exatamente, gostava tanto que vocês nos escrevessem. Para o nosso e-mail. Não é para dizer qual é, não. Não é para dizer que é 13.arroba.radio.internet.info. Exatamente. Não é não para dizer. Não se diz. Portanto, se vocês ouvirem alguém dizer 13.arroba.radio.internet.info, esqueçam, ninguém disse nada. Escrevam. Mas faz o que não ouvir. Mas... pronto. Ora bem. Como é que vamos a partir isto? Bem, nós desde já e até ainda bem que falaste nisso, porque eu entrei a matar e ia dizer aqui aos nossos ouvintes e já me esquecia de anunciar. Nós abrimos com uma música hoje, foi o Ele e Ela. Nem de propósito, ele e ela. Exato. Sabes que entretanto temos aqui um programa muito giro que se chamava Ele e Ela, por acaso, que era um programa muito, muito engraçado, em que basicamente ele respondia com uma música e ela respondia com outra, mas a coisa era mais ou menos, depois isto não teve grande, não deu para seguir, lamentavelmente não deu para seguir, mas eu estava aqui a ver se encontrava aqui a informação, mas agora fugiu-me aqui a informação. Basicamente era do estilo. Ela dizia, ela mandava a música que ela escolhia era diz-me diante dela. Não sei o quê, porque tu me enganas e não sei quanto. E ele respondia com desculpa, foi sem querer, não sei o quê. Ou seja, as letras das músicas, ela cantava para ele e ele cantava para ela. Não sei se entendeste a ideia. Mas. Não? Sim, sim. Pronto, basicamente a ideia era essa, mas depois não sei o que é que se passou. Ah, está aqui. Por exemplo, a Ruth Marden dizia-lhe coisinha sexy e ele dizia-lhe sensual, és tão sensual, não sei o que mais. A Marisa Mota dizia que era invisível. Não é? Que para ele ela era invisível. E ele justificava-se, dizia, pronto, que não se consegue aproximar dela, não sei o quê, e a música do Tiago e Daniel chama-se Faz-me Perder o Medo. O Carlos Ramos dizia, não venhas tarde. Não é? Ou daquela música, não venhas tarde. Ou seja, em que ele assume que engana com outra mulher. E a Susana Pragosa responde com uma música que se chama E Mesmo Assim... Eu não sou capaz de fazer nada. Ou seja, ele diz que a engana, percebes? Mas tu reparas isto faz uma sequência que é... Ao princípio tudo muito bonito, coisinha sexy e sensual e não sei o quê. Depois já começa a haver problemas. Ela já diz que ele, para ele ela é invisível. Ela já diz que tem medo. Depois ele já diz não venhas tarde. Ou seja, ele já assume que a trai. E ela não consegue fazer nada. Até sabe. Não é? Exato. Depois há uma altura em que ela se revolta e diz não és homem para mim, não é? E ele pergunta que mal te fiz eu, ou seja, o Leandro, não é? Que exato. Mal te fiz eu. Depois, entretanto, o Leandro anda com outra. Ui. Não é? Só falta haver aí eu na minha cama com ela. Que é, ou seja, ele anda com outra e diz-lhe, tens que dizer esta noite. Ou seja, há uma altura em que ele está mais para o lado da amante do que para o lado da mulher. Então, ele diz, tens que dizer esta noite, não sei o quê. Tens que dizer esta noite, não sei o quê. É uma música nestas recentes. E a Romana, coitada, está indecisa entre o homem com quem está e o Leandro. E então responde, diz-me coração. Não sei se te lembras de uma música... Que era, diz-me coração, qual a solução para não sofrer depois? Lembra. Da Romana. Pronto. Uhum. Essa é a música. Ou seja, enquanto ele está a dizer, tens de dizer esta noite, ela está a pensar, diz-me coração. Pois, entretanto, ela diz, dorme cá hoje, que é uma canção da Ruth Marlene, e ele, pronto, há aquele momento de uma terna euforia, uma suave euforia do Guigui da Bahia que se chama Cartinhas de Amor. Ui. Entretanto, voltamos à mulher que descobre que afinal havia outra. Ah, sim, sim. Né? Ou seja, a amante não sabia que ele tinha uma mulher. E descobre que ele tinha uma mulher. Né? Afinal havia outra. E o Toy, que lata que ele tem, canta-lhe, quero que sejas minha amante. Só falta a resposta. Estou a pensar numa resposta. Até essa, podes ficar com casa. Com tudo agora. Não, depois então voltamos à mulher, ou seja, à esposa. E a esposa diz-lhe, ou ela, ou eu, que é uma música da Alcione. Ah, sim, sim, sim, sim, sim. E ele, com a lata do costume, responde-lhe, eu tenho dois amores, do Marco Paulo. Oi. Primeiro eu quero que sejas minha amante para o outro, e depois a mulher diz, eu tenho dois amores, que grande lata. Realmente? Depois, há aqui uma música que se chama Mais e Menos, do Axel. Não é? Que é, ou seja, eles entanto começam a reconciliar-se. Não é? Começam a reconciliar-se. Mas ele, pronto, estou naquela fase de reconciliar-se, mas ao mesmo tempo terem medo, não é? Então ele canta, que é o Axel que canta, quanto mais eu quero, menos tu me dás. E a música chama-se Mais e Menos. E ao mesmo tempo, ela, que no caso são as bombocas, canta a música Salta-me a Tampa. Que é, na altura em que ela está a chegar ao momento em que quer todo o prazer mais algum ele, corta-se. Corta-se. Seja, coitados, estão com medo um do outro. Depois, entretanto, voltamos ao passado e eles conversam. Depois há um programa em que eles têm uma conversa os dois juntos. Ou seja, são duas músicas em que são dois a cantar. Ou seja, eles conversam nas músicas. O Ronaldo Silva e Cristiana perguntam. A música chama-se Quem Era Ela? Ou seja, volta ao passado. A mulher, a esposa pergunta, quem era a amante? Não é? Uhum. Como já disse, eles estão a se entender, mas assim ela pergunta, quem era a amante? Não é? Pronto. E daí o quem era ela? Depois, Valentina Torres e Armando Gama, cenas de um casamento. Porque há uma altura em que eles acabam por se desentender outra vez, não é? Pois. Ou seja, porque ele diz que não era ninguém, não sei. E depois é aquela, a gente já só fala, só grita. É sempre a mesma coisa, só fita. Não, mas é que ela insiste. Na edição seguinte ela diz que ele tem lá o perfume da outra mulher, não é? O perfume da mulher da Ágata. Sim. E o que é que ele faz? Pega com a lata do costume e traz à esposa 24 rosas. É aquela música dos Amalhoa. Ah. Com um bilhetezinho e tal, não sei o quê. É pá, assim não é direito. Depois ele diz que não vai parar. É a música dos anjos. E a Ana Moura diz, deixa-me só por um dia. Deixa-me sossegada. A música por um dia, da Ana Moura. Se não gosta. Depois a Ana Moura diz, eu quero. Na edição seguinte, já conciliar-se. E, ou seja, eles voltam a sentir aquela coisa, não é? Aquele clima, ou seja, depois do desentendimento voltam a... conversam e começam a entender-se. Ela diz, eu quero, e ele diz... Do jeito que você me olha, vai dar namoro. É muito indecisa a rapariga. Não, eles agora estão-se a reconciliar. Ela até chega ao ponto de sentir que está apaixonada pela primeira vez. Que é uma música da Mónica Sintra que se chama Apaixonada pela Primeira Vez. Já ou seja, ela vê outra vez tudo muito cor-de-rosa. Vê outra vez tudo muito feliz. Ai. E ele... Depois pergunta, quer casar comigo? Pronto, ou seja, estão-se a reconciliar. E depois aquela música, e depois a música que fecha, ou que fecharia o ele e ela, seria aquela música, passear contigo, sonhar, brincar e ser feliz. Exatamente. O que mais quero da vida... Ter amor e muito amor para dar. Ou seja, já está todo muito outra vez. Todos muito felizes e tal. Ou seja, volta à Ruth Marlene que diz coisinha sexy e ao Toy que diz sensual. Ou seja, tudo isto tinha uma história. Que pena que o programa não veio a desenrolar-se, que pena que o programa não veio a concretizar-se, mas ainda assim foi um momento radiofónico. Aliás, foi um momento. Aliás, isto era suposto ter duas histórias, percebes? A primeira história era esta e depois se houvesse. Adesão em termos de downloads, em termos de audiência, teríamos que estruturar mais uma segunda história, que no fundo estava, dava 13 ou 14 programas. Acho que era 14 programas que dava. Não, dava 13 programas. Nós resumimos isto em 13. 26 músicas. E era assim. Pronto, infelizmente só foi possível levar duas ou três edições ao ar, não foi possível mais nada. Pronto, mas assim fica o registro. Foi um momento bonito esse. Foi uma elaboração interessante essa de um conteúdo, de um programa chamado Ele e Ela. Isto tudo para dizer... Foi uma memória. Sim, isto tudo para dizer que esta foi a música que abriu o nosso programa de hoje. Madalena Iglesias. Posso falar um bocadinho? Que ela hoje, eu desta música até conheço algumas coisas. Ok. Portanto, então, esta música venceu o Festival RTP da Canção de 66. Portanto, a par da Simone de Oliveira, esta cantora tornou-se numa das vozes mais importantes do chamado nacional cancionetismo. Que dominou a década de 60. Uhum. Em 54 ela estreou-se em simultâneo na televisão e na emissora nacional. Em 1960 recebe os títulos de Rainha da Rádio e da Televisão. E é o máximo que eu tenho. Duas anotações. A primeira é que é um momento muito curioso. E eu disse... posso falar um bocadinho? Que eu desta conheço alguma coisa. Está bem. E tal, e tal, e tal. Dá. Espera a gente depois disso. Boa. E a segunda... 1954. Porque em 54... Na emissora nacional pode ter sido, mas em televisão não foi Portugal, de certeza. Ou há alguma informação errada, ou então não foi na televisão portuguesa, porque não, a RTP só surgiu a 7 de março de 57. Aqui também não diz que é televisão portuguesa. Diz só televisão. Pois. Duvido que ela tenha estreado em alguma televisão espanhola ou na emissora portuguesa. Mas, até que nessa altura, bem, Franco e Salazar eram amigos e tal, às tintas. Pois não sei. De todas formas, o que é certo é que... Sim, pronto, ela estreou-se nessa altura e tal, 66. É muito curioso, porque ela tornou-se famosa... Mas é que essa era passou. Nós da como tu referiste, da Simone de Oliveira, ainda conhecemos algumas músicas. Também era certo que ela venceu dois festivais, mas assim conhecemos mais umas quantas músicas. Mas é curioso, porque eu da Madalena Iglesias só me recordo de duas também. Mas também foram festivais. É Onde Estás Felicidade e... E esta, o Ele e Ela. Eu só me recordo desta. Com a letra de Carlos Canelhas, que foi um senhor que faleceu há 2 ou 3 anos. Há 3 anos que ele faleceu. Tinha uma filha... Aliás, Carlos Canelhas, é assim que ele se chamava. Tinha uma filha chamada Filipa Canelhas. Já faleceu com uns 80 anos, o Carlos Canelhas. Foi o autor da letra do Ele e Ela. Olha, agora não sei se foi... Mas acho que sim. Foi do Ele e Ela, foi. Pois, esta música eu nem sei que lugar é que ela ficou no festival da Eurovisão da Canção, mas acho que ficou tão mal classificada, coitadinha. Mas é o habitual. Ela fez uma versão espanhola desta música. Sim. Se aqui na que foi lançada num... Como é que se chama isto? Num LP. Nestes discos de 45 rotações. Sim, aqueles pequenininhos. Sim, foi lançado. Tinha... Mini discs? Não. Não, os 45 rotações. Ou seja, os vinis de 45 rotações, os pequenos. Ok. Tinha de um lado a versão portuguesa e do outro lado a versão espanhola. Pronto. Ah, bem. Foi uma raridade que chegou a entrar há algum tempo, depois perdeu-se, coitadinho. É isso. Agora mais músicas. Ah, porque isto hoje o tema é anos 70, anos 60. Eu disse assim, isto é mais 70 do que 60. Anos 60, 70. Mas, provavelmente, estas primeiras músicas, ou seja, deste programa, vão bater mais nos anos 70 do que nos anos 60. Só esta é que foi bater aos 60. Foi para ser diferente. Portanto... As próximas duas. Vamos seguir o programa com os Air Supply, com Lost in Love, e depois Janete com Por Que Te Vas. Ela tem. Ah, sim. Diz. Começando pelos Air Supply. É um duo australiano, formado em 75. O interessante é o nome dos dois. Foi formado pelo Graham Russell e pelo Russell Hitchcock. Ou seja, a sintonia tinha o Russell. Só que um era o último nome e o outro era o primeiro. O Graham Russell, que é um músico britânico, encontrou-se com o Russell Hitchcock nos ensaios para um musical chamado Jesus Christ Superstar. Tem tudo a ver. Ocorrido em Sydney, na Austrália, claro. Tornaram-se amigos e formaram a banda. Esta música é do ano 78, foi lançada em 78 e... Calma, não foi nada... Sim, foi lançada em 78. Pertence ao álbum Life Support, que foi lançado em 79. Sim, é que é. Uhum. E não tenho mais nada sobre este grupo. E sobre a Janete, que nos contas? E sobre a Janete com o Porquê Tomás? Ela... Como é que eu vou dizer isto? Ela é meio congolesa, meio espanhola. Nasceu na Inglaterra. Foi criada nos Estados Unidos. E vive desde os 12 anos em Espanha. Isto é que é uma mulher viajada. Ela gravou músicas em várias línguas, como o inglês, a sua língua nativa, o espanhol, que estúpido agora, o francês, o espanhol, o alemão e ainda o japonês. Uhum. Até 74 era desconhecida. Até que esta música foi usada no filme de 76 de Carlos Saura. Uhum. Creep. Não, Creep nada. É Creep, é? Não. Aliás, é um grande realizador, o Carlos Saura. Era e ainda é. Acho que ainda é vivo. Mas até há alguns anos era vivo. O filme Ravens, sei que é. E. Mais. O que é que eu tenho mais? Sabes que ela ficou muito conhecida? Ela ficou muito conhecida também por outra coisa. Nesta altura, ela fez umas gravações na Espa Vox em 77. Acho que foi 77 ou 79. Aliás, não, peço desculpa. As gravações foram feitas entre 67 e 76. Por isso é que eu não sei, e era aí que eu queria chegar. Por isso é que eu não sei se esta música que nós vamos ouvir se é da década de 70. Porque eu estou na ideia que esta música é do ano de 68. Bem, o que eu tenho aqui é que... Eu explico porquê. Ela fez umas gravações na Espa Vox. Em discos de 45 rotações. Discos que, no fundo... Ou seja, ela seguiu... Portanto, foram discos que foram lançados ocasionalmente. Ela fez alguns... Foram singles. E ela... Portanto... foram mais ou menos umas 30 gravações. Um bocadinho mais. E digamos que é nestes discos que é lançado este Por Quem Te Vas. Ela nasceu em que ano? Não me recordo. Ouvi-te dizer, mas estava aqui a procurar da informação também. Desta música eu nem sequer disse. Não. O ano em que a Janete nasceu. Não, acho que disseste há pouco, mas também estava aqui a procurar da informação e não me recordo agora. Não disse. Não? Também que eu tinha dito. Bom, não sei exatamente quando é que ela nasceu. Sei que esta música ficou... Sabes que esta música... Aliás, todas as gravações da Espa Vox depois ficaram muito curiosas, muito... Voltou-se atrás no tempo, por isso é que em 2001 foi lançado um disco com todas as gravações, dada à procura. Porque... Olha bem, ela fez uma série de letras pessoais. Ou ela cantou uma série de letras pessoais. Há inclusive duas músicas que eu acho fantásticas. Que são uma sequência uma da outra. Ou estão as duas relacionadas. Que é o... Soy Rebelde. E ao mesmo tempo... Cállate Teninha. Porque acho que ela... Foi já em Espanha que perdeu... Perdeu a mãe. Se não estou em erro. Ou alguém próximo. Eu estou a crer que foi a mãe que ela perdeu. Perdeu a mãe. E faz então estas gravações. Ou seja, canta duas músicas. quando acho que ela tinha 16 anos, não me recordo bem, ela deve ter nascido em 52, 53, por aí, digo eu, não sei, e fez estas gravações, e foi por aí que ela se tornou bastante conhecida, também por aí. Claro que depois o Porquê Te Vas foi o primeiro sucesso, mas depois vieram aquelas duas músicas que catapultaram para o sucesso definitivo. É muito curioso, porque essa Janete, nós ouvimos-la mais tarde e reparamos que, embora ela esteja com um cantar mais adulto, com menos flexibilidade na voz, com menos emoção a cantar esta música, ou estas músicas, mas é muito curioso, porque a voz dela mantém-se quase na mesma, aquela voz de criança, mantém-se quase na mesma, uns bons anos depois. Uhum. Isto eu digo uns anos depois porque quanto mais se anda para a frente, menos qualidade têm os instrumentais. Isto foi para aí na década de 90 que fizeste este instrumental, e é até dá pena ouvir ela a cantar tão bem, um instrumental tão... Mesmo, sabes, quando ouves o violino e o piano, não sei o quê, tudo num órgão. Nunca é a mesma coisa quando são os sons originais, não é? O violoncelo do órgão, o violoncelo, nunca é a mesma coisa que o violoncelo de um órgão tocado pelo teclado, não é? E quando nós ouvimos isso, quer dizer, até dá pena. Mas pronto, mas... Por isso é que eu digo, mas é por aí, ela realmente... Bem, posso só terminar é muito pouco, portanto, como eu estava a dizer, até 74 ela era completamente desconhecida, sim, e a música foi usada então no filme, como eu disse, do realizador Carlos Saura, o filme de 76, Ravens. E este filme foi, portanto, esteve no Festival de Cannes e no Festival de Berlim, no Festival de Filmes de Berlim. Teve dois prémios. Uhum. E o que fez com que a música se tornasse... conhecido internacionalmente. E pronto. Está feito. É, pois. Ela, aliás, esta música também teve direito a uma versão francesa. Mais uma das gravações da Spavox de 75, acho. Teve direito a uma versão francesa. É bem. Vamos à música então? Vamos lá. Então, próximas melodias. Qual é que... Air Supply com Lost in Love, ou seja, o meu cão está apaixonado. E depois. Janete com Porquê Te Vas? É. Te vas, mas já regressas. Até já. Até já. Best part of love is the thinnest slice, and you don't count for much, but I'm not letting go. I believe there's too much to believe. So lift your eyes if you feel you can. Reach for a star and I'll show you a plan. I figured it out, what I needed was someone to show me. What you wanted. So lift your eyes if you feel you can. Reach for a star and I'll show you a plan. I figured it out, what I needed was someone to show me. You know you can't fool me. I've been Mi amor, se irán contigo. Me olvidarás. estamos de volta, ouvintes, de regresso depois destas duas músicas, por que te vas, da nossa grande e estimadíssima Janete. E também ficou para trás a música Lost in Love dos Airspray. Exatamente. Ora bem, novidades para os nossos ouvintes. Vamos lá ver se é desta que não há indisponíveis. Para já tudo a correr bem no dia de hoje, ainda bem. Tudo a correr na linha, é assim que se deseja. Digamos que basicamente, pronto, isto entre maio e novembro não era suposto ter corrido como correu. Agravou-se com o encerramento do canal 2, mas agora parece que as coisas estão, ou assim se deseja, a ter uma linha mais positiva. De todas formas, enfim, vamos evitar de todas formas que haja indisponíveis, mas vamos evitar por todo o custo que haja programas indisponíveis, seja 10 minutos, seja um quarto de hora, seja o que for, que não haja de todo programas indisponíveis. É essa a nossa ideia, é esse o nosso objetivo. Vamos esperar que dessa vez ele seja cumprido, assim desejamos. Pois muito bem, esta é uma das medidas que eu tenho para vos dar. A partir de agora as coisas estão a ser feitas de uma outra maneira. É, portanto, bastante menos provável que tenhamos programas indisponíveis. Ou se sim, bom, por muito menos tempo. Por uma questão de horas, de, sei lá, 3, 4, 5 horas, se é que se chega para tanto. Vamos esperar que desta vez então corra tudo definitivamente bem, assim se deseja. Bom, mais novidades, vamos por partes, tudo mais organizado, muitas estreias ou várias nesta semana que se avizinha. Vamos então por partes, dia 2, ou seja, já nesta segunda-feira, primeiro vamos por partes, já estreou no dia 1, ou seja, hoje, o programa De Volta para o Sucesso com o Jonathan de Moraes. Programa que fala então sobre músicas dos anos 60, 70, 80, também vai até a década de 90, e que para todos os efeitos, muitas vezes, para além de trazer as músicas, dá também algumas informações. É um bom programa que convido os ouvintes a escutarem. Eu na semana passada disse que o Nostalgia Sonho Magia ia acabar, assim não vai acontecer. Passa é de 3 para 1 hora e o De Volta para o Sucesso tem 2 horas de duração. É essa então o que vai acontecer. Conto-lhe ainda que no dia 2, então, ou seja, amanhã, vai estrear o programa Joystick aqui no canal 1. Ele fez parte do canal 2, ou seja, é mais uma herança desse canal, e vai então agora passar para o canal 1. No dia 3, já estreou antes, mas eu faço aqui a referência outra vez, ao programa Record Chill Out, é mais uma das heranças, ele sempre esteve no canal 2, passa agora para o canal 1 outra vez, ou seja, mais uma das heranças do canal 1. No dia 5, duas estreias. Vamos começar às 5 da manhã comigo, Carlos Bonaparte, e com a Adriana Flória, da Roménia. Vai ser um programa muito interessante. Vai ser uma mistura entre duas culturas e um idioma, que não é o português, nem o romeno, é o espanhol. Portanto, será um programa em que, durante uma hora, vamos ter aqui motivos vários de... Devemos ter aí um motivo de interesse. Gostava também de contar convosco para... Enfim, eu sei que é um horário menos convidativo, 5 da manhã, ainda por cima à quinta-feira, é um horário menos convidativo. Mas ainda assim, conto com vocês, espero pela vossa presença, pela vossa estadia no 5 quintas. À noite, às 9 da noite, estreia espetacular, que é um programa apresentado por outra Adriana, esta de Portugal, chamada Adriana Pequeno. Exatamente. Curioso. Tenho a impressão que há aqui uma... Pelos vistos, vai pegar uma herança que já vem atrás e tentar, não digo superar, mas ao menos manter o mesmo nível que o programa já vinha a ter com o antigo locutor. Sim, aliás, com os antigos. Ele teve duas vozes. Primeiro teve a Thaís Calduro, que saiu da Antena Web em 2011. E depois, então, o programa passou para mim. Deixei-o espetacular, mas agora o mesmo é retomado pela Adriana Pequeno. O programa estreia, então, ou regressa, então, no próximo dia 5. Enfim, nesta quinta-feira. E já agora? Pelas 9, certo? 9 da noite. E já agora, só peço que dê um bocadinho de desconto, porque vai ser outra estreia, porque vai ser a primeira vez que eu me vou ver sozinha num programa. Tudinho. A sério? Eu sei, eu sei. Dá nervos. Dá nervos, risadas e afins. Mas pronto, isso não, não, eu não deixo transparecer isso no programa. Pronto, pronto. Não, mas é uma estreia, para todos os eventos, é uma estreia a solo, não é? E vamos então esperar que. Pronto, vamos então esperar que assim. Que as coisas corram bem e vamos torcer para isso. Uhum. Entretanto, vou fazer aqui também referência a outra herança, porque nós recuperamos um outro programa chamado Rádio 1900 e que estreou na passada terça-feira, mas que, pronto, eu vou aqui reforçar porque não foi anunciado no 3 em ponto no último domingo. O 3 em ponto, aliás, o Rádio 1900 vai para o ar agora às terças-feiras pelas 21 horas. Ou seja, o programa continua também a hora de duração. Tem da mesma forma, portanto, tem da mesma forma, como é que eu posso explicar isto? Enfim, tem 30 minutos, a mecânica é a mesma, já vou explicar qual é que é. Só que agora vai parar às terças-feiras, por volta das 21 horas. E eu, os ouvintes vão aqui ouvir-me mexer aqui no computador, mas tenho um motivo, porque eu vou fazer aqui uma coisa inédita, espero que ela funcione, que é para explicar aos ouvintes que não conhecem o programa como é que isto funciona, porque é que eu faço questão de explicar como é que isto funciona. Vamos lá ver. Vou aqui colocar aqui um pouco de som no, portanto, para que os ouvintes consigam perceber. Espero que se ouça bem. Então vamos lá ao exemplo que eu vos quero dar, que mostra como, não havendo locução, porque o programa oficialmente não tem locução, como é que o programa simultaneamente tem locução. Não sei se conseguiste perceber. Acho que sim. Pronto. O programa não tem locução, tem locução. Isto porquê? O programa tem gravações, sobretudo, entre 1890 e 1910. E o locutor ou os locutores dizem mais ou menos isto em cada música, antes de cada música. Há tanto amor nella favorita, cantata dal signor Ancona, Edison Record. Ou seja, naquela altura, entre 1890 e 1910, todas as músicas praticamente tinham um anunciador. Alguém que anunciava as músicas e dizia quem é que cantava, que melodia e para que companhia discográfica. Era assim. O programa esteve no ar durante muito tempo, no Canal 1, na altura na antiga Rádio Antena Web. Terminou devido à perda de mais de 60% do nosso arquivo discográfico, onde estavam incluídas todas as gravações para o programa. Já tínhamos tempo de fazer contas à vida, já tínhamos tempo de recuperar muito material e, portanto, estamos em condições de retomar este programa, que eu acho que é bastante interessante, tendo em conta o cariz histórico que ele tem, juntando a este o Época dos Descobrimentos. Esta é mais extensão musical. Bom, e são estas as estreias. Também digo aos ouvintes que o espaço Semana retomará brevemente também. Esperamos que já nesta segunda-feira. Da mesma forma que também retomaremos a escrita de notícias com respeito a entradas e saídas de locutores, que aliás também tenho uma para vos dizer, que não é saída de locutor, mas é redução da sua participação, que está relacionada com a Joana Santos, que por motivos profissionais irá deixar o Fado Maior e também o programa Espelho Mágico. os programas já não vão mais para o ar, eles estiveram no ar durante algum tempo, o Espelho Mágico por mais 2 anos, ainda com muita irregularidade, e o Fado Maior esteve da mesma forma, ou seja, irregular, no ativo por, isto de uma forma oficial, por 7 meses. Os programas terminam, alguém ocupará estes espaços, tão rapidamente quanto possível, há ideias a ser estudadas, que a seu tempo, depois, caso concretizem, vamos comunicar ao nosso auditório. Portanto, são estas as novidades que têm para dar. Agora vamos às próximas músicas, não é, Adriana? Conta-nos mais. Vamos iniciar esta parte com o Zaba e o Waterloo. E depois, de seguida, vem o Jodassin com o Leite Ambient. Portanto, pela primeira, o Zaba é um grupo sueco de música pop, integrado pela Benny Anderson, Annie Frida, meu Deus, Annie da Frutskog, o Bjorn, meu Deus, eu não estou a ler isto, Bjorn, é o Oliveiros, acho eu, e a Agneta. Pronto, e não leio o rosto. O NOMABA é um acrónimo formado pelas primeiras letras de cada membro. Esta música foi vencedora do Festival Eurovisão da Canção em 74. Na altura existia muito em Inglaterra e existia muito lá o glam rock, que é o estilo desta música. A canção fez com que pela primeira vez os britânicos parassem para prestar atenção ao grupo. Mas sabe, já existem com aquela formação. Não é nada. Ainda que com outro nome, mas esta formação já existia desde 1970 e com o nome ABBA desde 72. Ok. E não tenho mais nada a dizer. Esta música foi gravada em 5 idiomas. Inglês, espanhol, francês, sueco e alemão. É isso. É verdade. Aliás, várias outras. Mas esta ainda me lembro sempre daquelas roupinhas do festival. Roupinhas interessantes. Bem, ele já, aquela polémica de terem acabado porque primeiro havia aquele rumor que não sabiam com quem é que andavam, quem é que andava com quem, porque pelos vistos eles eram 2 casais, e depois houve rumores que eles se separaram porque houve traições entre eles. Sim, basicamente foi por aí que eles se separaram pelas traições. Não foi. Quer dizer, eu não sei porque. Basicamente eles separaram-se quase à mesma altura. Exato. O Bjorn e o Benny ainda tentaram manter o projeto ABBA no ativo. Em 86 lançaram um disco. Mas não teve impacto. Não teve impacto. Portanto, Stephanie. Adio, adeus, adio. Mas... ao Peterzinho, goodbye. Exatamente. Mas acho que eu ouvi uma notícia que eles iam tentar voltar agora. Mas agora não sei se era por ocasião de, às vezes, algum aniversário de grupo. Talvez. Ou qualquer coisa assim. Só se fosse mesmo por isso. Porque o próprio Bjorn e o Benny tentaram reativar o grupo em 2004 e tanto a Frida como a Anita Frutskog não quiseram. Aliás, quem dirigiu o musical Mamma Mia foram os dois, mas elas nunca marcaram presença nesse festival, nesse musical. E isto, estamos a falar de um musical que já desde 2008, 2009, por aí. Eu vi um filme que houve lá a mistura de músicas de Zabo, que foi gravado não. na Grécia. Sim, há um musical que é um musical Mamma Mia. Sim. Que era dirigido pelo Bione e pelo Benny. Mas as meninas, as senhoras doutoras, nunca compareceram. Eles na altura também eram muito novinhos. Eu por acaso gostava muito de Zaba, por acaso era grupo. Sabes que é. Posso até dizer que é o meu grupo preferido. Mas de longe, mas é que muito, muito longe. E para eu ouvir músicas do Zaba em outras versões, tem que ter uma forte componente melódica. Ou então. Não sei, sei lá, eu não consigo, por exemplo, ouvir uma música dos ABBA em versão rock. Não consigo. Não. Não consigo. Mas há. Eu, aliás, há uma rádio na Argentina que é. Aliás, um grupo de rádios que é 100 rádios. 100-100. E eles têm. Exatamente, 100 estações de rádio. E uma delas é dedicada aos ABBA e artistas similares. Sei lá, ABBA, Olivia Newton-John, por aí. Há músicas da Olivia Newton-John, por exemplo, a Xanadu, que muito se parece também com músicas dos ABBA, coisas assim. Tem uns ritmos. E não é a única, há 10 rádios dedicadas aos ABBA. Pelo menos que eu tenha aqui informação. E então, quer dizer, é realmente... Eu pelo menos assim sinto. Para mim é o grupo de longe, mas de longe, o grupo que eu mais gosto. Eu lembro, em 99, para a altura do Natal, fizeram, acho que foi dia 23 de dezembro de 99, fizeram um especial ABBA. Today ABBA Day, ou seja, todo dia, dia dos ABBA. Bem, mas aquilo, eu fico sem palavras, eu adorava aquelas... Só passavam coisas do Zaba, videoclipes, entrevistas. Sem dúvida para mim, algo foi imperdível. Adorei aquele momento. Adorei aquele dia. E pronto. É isso. É o meu grupo preferido. Mas curiosamente, não gosto muito desta música. Não é aquela que eu mais gosto. Entretanto, perdemos o contacto com a Adriana Pequeno, desde os estúdios de Aveiro. Vamos para dois temas, ABBA com Waterloo e Le Temps d'Un de Joe Dassin. A Adriana já tinha falado até sobre esta música, aliás, já tinha dado a entender, já tinha deixado claro que era esta música que nós íamos escutar. Vamos para estas duas músicas, depois um pequeno intervalo, esperamos já voltar depois para a segunda, para a terceira e última parte com a Adriana Pequeno. Para que nos fale também sobre este artista, que desde já vou adiantando que não é francês, tem aliás descendência americana, é americana aliás, mas sobre ele a Adriana vai falar daqui a pouco, quando regressarmos então para a terceira e última parte do programa 3 em ponto. Vamos então para já às duas músicas, ABBA com Waterloo e também ABBA com Waterloo e também Joe Dassin com L'été Indien. Voltamos já.

Isto e muito mais em Época dos Descobrimentos, um programa que junta gravações históricas com a sua respectiva contextualização. Época dos Descobrimentos, segundas, 9:30 da noite, no Canal 1. Às sextas, às 5 da manhã, há... Erotic Design. Um espaço dedicado à música erótica e de dança. Erotic Design. Sextas-feiras, 5 da manhã, no Canal 1. E já estamos de volta, novamente com a Adriana, depois deste pequeno intervalo. Olá, Adriana. Pois... Olá. Eu tive que... Lá fui eu, de, assim, a cair um bocadinho, mas já cá estou de novo. Perdi um bocado o contacto, mas consegui recuperar e voltar aos estúdios. Pronto. Para não deixar aqui o Carlos sozinho, porque não podia ser. Ele, e ele o programa sozinho, sem os dois... Não pode. Já para não falar que o Carlos Bonaparte não sabe fazer programas sozinho, ou seja, eu, coitado. Pá, desorienta-se. Ah, sério. Não, ele não é. Por acaso não gosto muito dele enquanto locutor. Tem assim aquela coisa, não sei, esquisito. Não gosto. Não gosto de nada. Por acaso. Nada. É locutor que não gosto de nada. Sério, não gosto. Oh, não cai bem. Damos muito mal, é tipo cão e gato. Exatamente. Neste caso, cão e gata. Pronto. Saímos. Cada vez que acabamos um programa, nós saímos aqui todos arranhados e... É verdade. É melhor não avançar muito. Sabes que no publicitário, já ouviste? O publicitário, isto tem uma sequência, só depois de ouvir é que reparei, não é? Que é só depois de ouvir com mais calma que reparei na sequência, que é isto, ok, era uma ideia, portanto, uma intervenção minha, uma tua, uma intervenção minha, que é para não dizer uma minha e uma tua outra vez, pronto. E então a sequência é a primeira e última intervenção, tudo bem. Mas a segunda e a terceira é tu dizes, ah, e tal, depende do tipo de fome. Há fome de comer e há outra fome. E eu respondo com um ar muito inocente, ah, então eu ainda estou verde para estas coisas, não sei o quê. São contextos diferentes, mas... Ou seja, essa do estou muito verde para estas coisas, já não dá conta de uma piada sobre Sporting, que não tem a ver com isso das fomes. Mas agora lembrei-me, pronto. Enfim, coisas interessantes. E dizer mais alguma coisa, mas não sei o que é que era. De todas formas, ainda tens algo para dizer. Ainda tens algo para dizer que ficou para dizer. Ficou, sim, para ser dito. Exato. Ficou para dizer quanto relativo à última música que ouvimos, do Joe Dassin com Leti Andien. Ficou para dizer que Joe Dassin é um cantor americano, música pop e chanson. Esta música é de 75, nunca foi gravada no CD, neste caso no LP. É uma versão da canção italiana África, cantada por Albatross e assinada pelo Ward, pelo Pallavicini, Lozito e Toto Cutugno. E não tenho mais nada a dizer. É um cantor americano que, se não estou em erro, nunca cantou em inglês. Ou se já cantou, não foi predominantemente. Ele cantou bastante mais em francês. Ele acho que cantou em inglês no início de carreira. Mas eu conheço mais... Aliás, eu conheço o Joe Dassin mais... por esta música mesmo. E é engraçado porque ele não tem aquela coisa, por exemplo, quando ele canta o E se tu não volvieras mais, aliás, Sito no Volver às Más, que é a versão espanhola do Sito no Existe Pá. E aí nota-se que ele tem sotaque francês. Mas nas versões francesas não se nota que ele tem sotaque americano. Que não deixa de ser, no mínimo, espetacular. Eu fiquei surpresa quando vi cantor americano. Eu pensava que ele fosse francês, do Canadá ou alguma coisa assim, mas agora americano, nunca me passa pela cabeça. É engraçado. É, bem, quem é do Canadá também é americano. Mas neste caso é mesmo dos estados. É como dizem os brasileiros, nessa parte acho que eles estão mais corretos do que nós. São estadunidenses. Ele é estadunidense. É. Faz mais sentido. Bem, e vamos para as duas últimas músicas de hoje. Vamos. Portanto, vamos começar pelos Queen e com a música Killer Queen. E acabamos o programa de hoje com os The Fevers, com Onde Estão os Teus Olhos Negros. Bem, os meus já lá foram há muito tempo. Assim são outras histórias. Pois, eu acho eu nunca tive. É que eu nasci com olhos pretos. Mas depois transformaram-se em azuis acinzentados, portanto. Ah, vai dar o mesmo, é parecido. É. Ah, bom. Bem, informações, certo? Sim. Ah, ok, desculpa, eu pensei que fosse perguntar informações, ou seja, se eu tinha mais informações para dar. Não. Sim, dá-se informações sobre as músicas. Ok. Portanto, os Queen é uma banda bastante conhecida, uma banda britânica. Aqui não concordo muito com o Google, não sei porque eles dizem que é uma banda britânica de hard rock. Não ponho muito para hard rock, os Queen. Nem tampouco, mais ou menos. Nem tampouco. Rock, tudo bem, agora. Hard rock, não. Formada em Londres, em 71. Originalmente é composta pelo vocalista Freddie Mercury, o guitarrista Brian May, o baixista John Deacon, acho eu, e o baterista Roger Taylor. Essa formação permaneceu inalterada durante toda a trajetória original do grupo. Que acabou, claro, como todos sabem, com a morte do Freddie Mercury em 91. E a posterior reforma do Deacon, em 97. Reforma? Mas, ocasionalmente, o May e o Taylor reúnem-se a outros músicos para dar prosseguimento ao grupo. Pois era isso que eu ia dizer, porque os Queen, para todos os efeitos, sempre foram, ainda que nada a ver com os Queen da Freddie Mercury, mas sempre foram mantendo. Houve 50% do grupo, ou neste caso 75%, porque eu não podia estar por motivos, enfim, não é? Óbvios, não é? Que é o seu falecimento. Mas os restantes, ou seja, dos três membros vivos, dois continuam ativos. Exato. Agora não sei se continuam. A banda começou em 68, quando o May e o Taylor formavam o trio Smile. O trio. Ok, está bem. Junto com... Pois, dizia que eu tinha outra pessoa também. Com o Tim Staffel. Do qual o amigo de escola deles, Freddie Mercury, era grande fã, e após a saída desse tal Tim, em 71, o Mercury juntou-se ao grupo e mudaram o nome para Queen. assumindo o posto de vocalista e pianista. Já me esquecia dessa. Ele era pianista. Esta música... Não, esta música sim, é do álbum... como é que isto se lê? Meu Deus! Cher? Não. Art Attack, de 74. E não tenho mais nada sobre isso. E os The Fevers, onde estão teus olhos negros? Ring, ring, ring! Onde estão teus olhos negros? Ring, ring, que eu ontem vi antes de dormir. E agora estamos longe daqui. Longe daqui. Ok, pronto. Depois desta sessão nostalgia. Som e magia. De dois malucos. Mas pronto. The Fevers é uma banda brasileira. Outra vez não concordo com o Google. De rock e pop. Aonde? Sim. É. Sim? Ok. É. Rock e pop. Mais até, enfim, mais pop do que rock. Aliás, eles têm três géneros até. Só que não é tão falado, que é MPB. Ah, ok. Não é tão internacional. Sim. Formada em 64 e associada ao movimento da Jovem Guarda. Uhum. Continua em plena atividade até aos dias de hoje. E foi eleito o melhor conjunto para bailes em 68. Esta música é do álbum The Fevers, de 78. Eu sei que eles, o primeiro álbum deles também se chamava The Fevers. Era isso que eu ia dizer, eles tinham uma mania muito engraçada. Não sei se isto é típico dos brasileiros, mas creio que não. Creio que só conheço o Roberto Carlos a ter essa mania, que era, havia montes de discos deles chamados The Fevers. O Roberto Carlos foi assim, tinha vários álbuns chamados Roberto Carlos. É, se tu vais a uma loja e dizes, olha, eu queria o disco de Roberto Carlos, mas como é que se chama o disco? Roberto Carlos. Ah, sim, mas qual? O de 77, o 78, o 79? Exato. Não, o de 91. Ah! Não temos. É, este álbum também tem o nome de Fever, que é de 78. A música. E é tudo que eu tenho. Mas a Fevers, que são muito conhecidos pelas suas versões de várias músicas conhecidas, esta é uma delas. Eu já não me recordo como é que se chama a versão original desta música, mas acho, estou mais incrível que não é deles. Ainda que muito bem conseguida. Mas há outras músicas, há uma música que é Você Bem Sabe Que Eu Não Lhe Prometi Um Mar de Rosas. Essa música não é dele, não é deles. Há muitas músicas que não são deles. Eles cantam mesmo muitas melodias, fazem muitas versões. São conhecidos por isso. Tem alguns temas originais, vários, mas a maior parte são versões, vamos chamar assim. Por isso é que eles também foram. São um grupo de baile, não é? É isso. Estava aqui à procura, porque falaste no Jodassan, eu estava aqui à procura dos Albatroz. Mas é que eu não sei como é que essa coisa se escreve. Albatroz, Albatroz com S no fim. Ah! Por isso é que eu não encontrava nada, já percebi. Agora está aqui. Estou curioso por ouvir esta música. É a música África? Sim. Já cá está. Vamos ouvir um bocadinho. You know, I never realized that a world so incredibly far away as Africa could be so close to me. Look where we are right now. This pitiful little piece of grass. É bonita. É. Se bem que eu não sei. Gosto mais da do Jodassan. É. Eu até pensei que a música fosse cantada em italiano, já que é a música italiana, mas pelos vistos é em inglês. É, sabes, vou-te dizer uma coisa. Repara nesta sequência. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Ah, exato. Sabes que essa música, depois é que lembrei disso, porque eu fiquei parado no tempo, fiquei na no isso não existe, pá. E não, era o Letendia. Como eu ia dizer, sabes que essa música do Vitor Espadinha nem era para ser lançada. Ele gravou-a em 82, acho eu. Ele gravou essa música e nem era para ser lançada. Mas ele quis que fosse lançada. Que lançassem. Ou seja, ele queria fazer uma coisa. Ou porque ele fala com aquela voz grave. Não sei o que mais e tal. Já dá certo. Então o Vitor Espadinha queria fazer uma coisa igual, digamos assim, mas à Portuga. Bom, foi inteligente, não fez plágio. É o mais fácil hoje em dia. Ou faz uma tradução às três pancadas, ou então, sei lá, se em português devia ser tipo algo, o intendente. Se fosse nos dias de hoje era assim que se chamava a música. Não era Recordar e Viver, não era o intendente, que era o Letandian, o intendente. Mas pronto, e então, basicamente, essa música do Vitor Espadinha, o Recordar a Viver, foi inspirada precisamente na música do Jodassin. Pelos vistos, isto viu na RTV Memória, né? Ele disse que se inspirou no Jodassin. Pelos vistos, o Jodassin também se inspirou nos Albatrozes para fazer aquele sucesso. É. Ou seja, a versão original conhecida, chapéu, ninguém... Ah, e já agora, eu esqueci-me de dizer uma coisa. Por acaso sabes o que é um Etienne Andien? Não. Não? É o que nós chamamos de Verão de São Martinho. Ah, é? É. Aqui chama-se Verão de São Martinho. Eu esqueci que se chamava assim. Quem é que pôs aqui perfume? Cheira a perfume aqui dentro, que giro. É aquele verão fora do tempo. Tá bom. É giro. Bom, duas músicas, não é? Que já aqui falamos nelas. Exato. E agora chegamos ao final do programa. Chegamos. É uma pena, mas tem que ser, não é? Tem que ser, temos que ir. Pois é, pronto. Então, ouvintes, até para a semana. Uhum. Então, escrevam-nos. Escrevam-nos. Mandem-nos anedotas, mandem-nos dedicatórias. Nós dizemos isso tudo. Até dizemos parabéns a alguém. E beijinhos. Sim. Até para pessoas que estejam longe. Atenção, caso a Elsa de Évora nos esteja a ouvir, por favor, não escreva. Não mande beijinhos. Não sei se lembras de quem é que era a Elsa de Évora. Não. Eu conto, há uns 10 anos, no Big Brother 2, havia uma Elsa alentejana que era de Évora. Lá que a Teresa Guilherme dizia, então vai mandar beijinhos para alguém. Ai, para a minha tia, para o meu primo, não sei o quê, para a senhora da Segurança Social. Ah, já sei. Pois. Por isso é que eu digo, Celso, Diabra, se estiver a ouvir. Nós repartimos. Sim, repartimos. Temos dois beijinhos num programa, outros dois outro programa. Ui, isso, temos beijinhos para o ano inteiro. Que se ela escrever, se tiver à vontade, então manda. Vamos passar o ano todo a mandar beijinhos da Elsa, Diabra. Está bem. Ai, ai. Pronto. É isso. E pronto. C'est fini. C'est fini. Pronto. Então até para a semana. Para a semana a mais. Estaremos de volta. Até a semana. Tchauzinho, beijinhos. Bom domingo. Bom começo de semana. E pronto. E não para com o próximo programa. Porque nós também não. Até para a semana. Tchau. Tchau. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine. With a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommend. never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman, trying to hold her down to gauge her mind. Then again, incidentally, she was in that way. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class, you're absolutely dry. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. You recommend it at the best, insatiable and appetite. Wanna try? Estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros?